da 3520 com 137 a bordo, 2 horas e 20. Maceió, próximo táxi. 520, autorizado táxi, é Índia, consultor no 0, torre 1895, áudio de altímetro no 014. Salvador, no 9434 para o táxi, 137 a bordo, 2h44 para o Fernando Galeão. 9434, autorizado táxi, pátio 1, táxi 2, Índia, ponto 010, torre 11895, ajuste no 013. Autorizado táxi, pátio 1, Índia, ponto 010-102-95, o gol 9434, bom dia. Está 3520, autorizado aviário decolar, cabeceira no 0, vento 100 graus, 059. Decolando no 0, está 3520. Está 738, autorizado Campinas, nível 380, decola pista no 0, curva direita, segue da. Da El Lida Motiva, via UPS 1 no 0, Pubave, UPS 1 no 6 e prossegue conforme rota plano de voo. Controle 1208, aciona 5052, transponder. 3250, curva direita, da El Lida Motiva, UPS 1208, 0528, voo 9732, passamos a posição 62. Correto, correto, pronto, espera, acionamento, gol 9732. Toma aí, Então, 3520, decolada 24, chama o controle 120, decimal 8. 208, bom dia, 3520. Salvador, bom dia, gol 9434, próximo ponto de espera da 10, pronto. para decolar. Voador, o voo no 173, está na ponte 4, puxa aqui, ó. Não, registro autorizado, deixa eu plantar. Já vai. Obrigado. 059. Autorizado, linha decolar, tipo 09434. Autorizado, tinha plantado. Van 3896, senhor, identificação via chegada da Mari, dessa paramita de voo 050. 050, tá, 3896, pode voltar. 3896, na presença atualizada, você avisa 366. Vendeu direto Serra Pista 366, obrigado. Controle, bom dia, voo 9434. Voo 9434, bom dia, contato radar, suba para nível de voo 360, após 2000, voo Elefa. 2000, voo Elefa, o voo 9434. San 3520, chame o centro Recife, frequência 126.85, alterne 125.45. 3520, bom dia. Bom dia, bom voo. Salvador, bom dia, Gol 973. Bom dia, Gol 973, utilizando a linha articular, pista na 0, vento 1, na 0 grau, 059. Sente livre, a linha articular, pista 1, 0, Gol 973. Gol 9738, base de tráfego da companhia, autorizado a linha de Gol 973, decola 233, chame o controle 120, décimo 8. 208. Salvador, o Gol 973 decolou. Gol 1973, contato radar, via saída da El, suba para nível de voo 360. Da El 360. Gol 9434, chame o centro Recife, frequência 126.0, alterne 128.8. 260.228, bandeira. Sim. Gol 1173, autorizado, direto Leda. Leda. Sam 3896, desça para 250010, o ajuste no 014, autorizado a final R9, reposta para o servidor 366. 9738, decolagem autorizada, 1-00 graus, 059. Voo 9738, decolagem 37, chama o controle 120 desse convite. 10 oeste, 9738. Controle, bom dia, 9738 da Ela e da Motiva. Voo 9738, bom dia, contato radar. Após 2000 pés, vou direto Leda. Vou me manter em rede voo 380. Após 2000, foi autorizado Leda 380, 9738. Salvador, bom dia, o TAN 9570, informação de TAN 9570, bom dia, sua identificação, vou direto Serra Vitor 366, desça para 4000 pés, o ajuste no 014. Direto Serra Vitor 366, desce para 4000 pés, o ajuste no 014, TAN 9570. Voo 1173. Chama o centro Recife, frequência 128.35, alterne 125.1. 85251, Goral 93. Serra Vitor 366, 338 no 6. Serra 3866, complexo final R9, chame a torre, frequência 1.8.95. 295, 38 no 6, obrigado. Oi, Salvador, bom dia, Serra 38 no 6. Bom dia, no 38 na meia, continua a aproximação, aguarde a instrução de pouso. 38 na meia. Final de 4 milhas, baixar travadas, tá 3896. Polo 0, 3896, ventando 00 graus, 049. Livre pouso 90, 3896. Pan 9570, desça para 2500 pés. O ajuste no 014, autorizada final R9, reporte para 5,366. Desça 2500 pés, ajuste amarelo no 014. Autorizado R9, vai informar a função do Serra Vito 366, Pan 9570. Pan 9738, chama o centro Recife, frequência 128.35, alterne 125.1. Pan 9738, controle. Pan 9738. Chama o centro Recife, frequência 128.35. Alterne 125.1. 2235, vou 9718. Pan 3896, na sala 44, do barra direito, mantém-me escuro, táxi autorizado via Alfa, reporta antes das vias. Táxi à direita, Alfa antes das vias, tá 3896. Paulo Salvador, boa noite, bom dia. 561 da Gol, autorização Galeão 360, ciente da informação para a TIS. Autorizado Galeão, nível 360, GP November 857, após ver rota do plano da cola cabeceira na zero. Após a decolagem, curva à direita, perfil de saída da AEL. Lida após lida, voa DCT Irume para DCT Aerovia. Acena 5064-120.8, controle. Autorizado 360 até novembro 857, conforme rota do plano de voo, da cola da cabeceira 10, saída da AEL, Lida Irume. 5064 transpondo, 208 controle de saída, 561. Pan 3896, Vigilete, portão 02. Vigilete, portão 02, tá 3896. 9570, passa agora o Serra Visto 366. 9570, contra adicional R9, chame a torre, frequência 118, decimal 95. Chama a torre, bom dia, obrigado, Serra 9570. Bom dia, tá bom. Salvador, bom dia. OTAN 9570. Dia OTAN 9570, continua a aproximação, agora distorções para o pouso. A sua escuta para o pouso, OTAN 9570. Pouso autorizado, exemplo 090 graus, 049. Pouso autorizado, TAN 9570. estacionamento no 561, posição remota 5 Romeu. Empresário, chama o empresário, ficou na 5 Camará, Cicel. Empresário, seu solo foi 5-5, mantém a escuta, táxi autorizado via Alfa, reportar antes das letras. Escuta, via Alfa, reportar antes das letras, da 9-5. Bom dia, Gol no 8, no 1, informação Delta, autorização Porto Alegre. Gol no 8, no 1, autorizado. Serra Brava, Papa Alfa, Porto Alegre, nível 340. Decolagem cabeceira na 0, após a decolagem curva direita. Saída Boa Uno, após Elefa. Após Elefa, vou descer T Nítipo. Intercepto Pérsula 2 anos e a rota após. Achando 5073, controle Salvador 120.8. T40 autorizada, Porto Alegre. Cola pista 10, curva direita, saída Arboa. Uno, após Elefa, DCT 25, Upper Zulu 21, conforme a rota. Controle 1208, confirmando a transponder. 5073, ao transponder. Transponder 5073, voo no 89. Correto, mais pronto, mais 0. Para o táxi 5161 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, alternando com fins. Copiado, Gol no 561, táxi em frente, segundo direito, via táxi Índia, ponto de espera 1 no 8 decimal 95, ajuste na 0 na 3. Em frente, Índia, 1895 no ponto de espera, Gol 1561. Salvador, bom dia, Gol 9401, a informação é a Delta, autorização Curitiba. Gol Gol 9401, não é isso? Afirma. Qual é a época de fora? É o 07, 0507. Ok, se a gente não tem no sistema, só um minutinho que eu vou guardar na FIA. Agradeço. Salvador 1561, no próximo ponto de operação, no zero, pronto, boa noite. Gol 1561, na linda cola, 090 graus, 049. A linda cola, na captura no zero, 561 da Gol. Salvador, bom dia, aqui é o Azul Alfa, Zulu Alfa. Gol 1561, decolada 04, chama o controle Salvador 120, desce 80. 208, bom dia. Bom dia. Bom dia, 561 da Gol, decolou da EL, na sua escuta. Gol 561, no contato radar na decolagem, via saída da EL, submantenha nível de voo 360. 360 na saída da EL, 561 da Gol. 3-3. Ok, autorizado, na porta da terra. Ok, autorizado, na porta da terra. Gol 9401, cópia. 104. Autorizado Curitiba, nível 380, via Pêzulo 21. Decola cabeceira na zero, faz a decolagem curva direita. Perfil de saída bo 1, após LFA, após LFA DCT nítido, 370 via. 5105 é o transponder, 120, decimal 80, controle. Autorizado nível 380, para Curitiba, decola da 10, com curva direita, na saída agora 1. Após LFA, após DCT nítido e a Pêzulo 21. 208 é o controle, 5105 é o transponder, gol 9401. Correto, 9401 chama pronto, portão 43. Chamaremos aqui na remota 612 Lima, obrigado. Felizado, chama ataque. Felizado, pois essa na chama ataque 2-1-1. Uno 811, está pronto para o ataque, POB de 173, autonomia 5 horas e 27 minutos, alterna a Foz do Iguaçu. Gente, Gol 1891, autorizando táxi, Pai Change, ponto de espera 1 8 decimal 95, ajuste na 0 1 3. Aqui autorizado, pátio, ingresso à Via Índia, ponto de espera 1 1 8 9 5, ajuste 1 0 1 3 1 8 9. Bono 561, no seu meu centro Recife, 32.35, alterna 125.1. Para, senhora. 128.35. 128.35, na primária, 251 na secundária. Muito obrigado. Pode ir, vovô. Azul, Alfa, Azul, Alfa, na escuta. Azul, Alfa, do Alfa, na escuta. Já finalizou ainda, parte 3? Já estamos finalizando. Estamos fazendo a manobra aqui, já estamos finalizando. Ok, gente. Salvador, bom dia, Gol 1891, ponto de espera, vista 1-0, está pronto. Gol 1891, autorizado ingresso, decolagem 090, grau 049. A linha decola, vista 1-0, Gol 1891. Gol 9401. Autorizado, Gol 9401. Salve, Salvador, bom dia. Gol 1161. Uno na ponte 7, ciente da Delta, para Guarulhos. Uno 61 autorizado, nível 360 para Guarulhos. Via peso na 0 até Taubaté. Decola cabeceira na 0, após a decolagem curva direita. Cumpre o perfil de saída da EL, lida após Motiva. Aceno 3, conda 5103, controle 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos, nível 360, Underzulu 10, Taubaté. Pista 10, primeira curva direita, no perfil da Dael Leda, Motiva. 5103, transponder, 1208, frequência, gol 1161. Correto, gol 1161, chama pronto, gente. Chamará, gol 1161. Uno 8 no 1, decolada 16, chame o controle Salvador, 120.8. 208, controle Salvador, gol 18 no 1, bom dia. Player Salvador, bom dia. Gol 1811, passando 1500 pés. 1811, contato radar na decolagem, via saída Arvo 1, sumi manter nível de voo 340. 340, via Arvo 401 está pronto para o táxi, tem 155 a bordo, Campinas, 4 horas e 20 minutos.